para que servem as férias? Assim começa o programa da Rádio Atrito sobre estatística. No comando, nosso professor Galileu. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Olá, pessoal! Hoje vamos saber tudo sobre estatística e sobre as férias de vocês. Certo, equipe? Certo! Então, gente, depois da nossa enquete, aí no pátio, com mais de 200 alunos, o equivalente a 10% da escola, montamos uma tabela. Para começar, elencamos as quatro respostas mais recorrentes. Em primeiro lugar, com 69 respostas, está viajar. 69 pessoas responderam que as férias servem para viajar. Em segundo lugar, 52 pessoas responderam ir para a praia. Em terceiro lugar, praticar esportes, com 47 pessoas. Aí, incorporamos de jogar futebol até andar de patins. Em quarto lugar, 29 pessoas responderam que as férias servem para não fazer nada. E apenas 3 não quiseram participar da pesquisa. Então já podemos construir um gráfico de barras, com os índices percentuais. Para isso, basta a gente somar o total dos participantes, que são 200, e dividir cada quantidade de respostas por esse total. Olha só, gostam de viajar, 69 dividido por 200, resultado 0,345. Preferem ir à praia, 52 dividido por 200, 0,26. Curtem praticar esporte, 47 dividido por 200, 0,235. Para não fazer nada, 29 dividido por 200, 0,145. E os que fugiram da raia, 3 em 200, portanto, 0,015. Ô, cara, que numerada é essa? Elementar, meu caro Bocão. Pegamos cada índice e multiplicamos por 100%. Daí fácil, chegamos no gráfico de barras com os índices percentuais, quer ver? É verdade, Kleber. Vejam só, 0,345 vezes 100% igual a 34,5%. Viajar. 0,26 vezes 100% igual a 26%. Praia. 0,235 vezes 100% igual a 23,5%. Esporte. 0,145 vezes 100% igual a 14,5%. Não fazer nada. 0,015 vezes 100% igual a 1,5%. Não responderam. Agora já podemos conhecer o que pensa um determinado grupo de pessoas dentro de cada uma das quatro mais frequentes respostas, em termos percentuais. Com este procedimento já alcançamos o estágio de produção de conhecimento, ou seja, já se tornou possível responder, com boa margem de segurança, ao problema central da pesquisa. É, professor, já deu para ter uma ideia geral da escola sobre as férias. Eu, por exemplo, me encaixo no terceiro lugar. Tá, ok. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas e a gente faz o que com isso, professor? Agora, com esse conhecimento nas mãos, podemos fazer algum tipo de planejamento em benefício da comunidade. Por exemplo, levar todo mundo pra viajar. É, isso fica difícil. Mas podemos promover passeios, podemos programar determinadas aulas em outros espaços, estimulando assim a percepção e outras formas de olhar para as coisas do cotidiano. Um comportamento bem típico de quando estamos viajando, de férias. Tive outra ideia, inspirado no terceiro lugar da pesquisa sobre praticar esportes. A gente podia fazer uma competição de férias aqui na escola, para aqueles que não viajam e... Boa, Kleber! E o programa de estatística da Rádio Atrito virou um laboratório de ideias para novas atividades na escola. Bocão, Mariana, Kleber e Fernandinha vivenciaram todo o processo de pesquisa e do objetivo da estatística. Descobriram que pesquisar não é copiar ou registrar o que já está feito, como em um livro, numa enciclopédia ou na internet. Pesquisar é descobrir o desconhecido, é revelar aquilo que ainda não se conhece. E no último dia de aula, todo mundo tem novidade pra contar. Professor, professor! Oi, Kleber! O senhor não vai acreditar. Meu pai comprou um trailer pra gente viajar, acredita? Ele nem tinha contado nada pra mim e pra Mari. Falou que com o trailer a gente vai poder fazer tudo, viajar e não fazer nada ao mesmo tempo. Que surpresa, hein? E eu tenho outra pra te contar, mas é segredo. Só vou falar para a turma no fim da aula. Prometo que eu não falo nada. A direção da escola vai promover uma colônia de férias aqui, na escola. 2 semanas. Irado, professor. Poxa, a aula de estatística rendeu, hein? Ah, mas eu vou viajar. Calma, tem tempo para tudo, Kleber. Para tua viagem e para nossa colônia. As férias de verão são bem longas. É verdade, professor. Tô achando que essas vão ser as melhores férias de todos os tempos. Tomara. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.